já viu esse roxinho no seu pescoço? Que toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Tem de sobra em minha cama. Esse roxinho no seu pescoço, que toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos porque te ama. Até gosta dele, mas você não ama. E o que tá faltando lá? Tem de sobra em minha cama. Os é vaqueiro.